isso aqui é nossa chance de fazer um dia até poder sorrir. De investir, mas não sozinho, de dividir ainda assim. Poder juntar uns trocos e somar com os irmãozinhos que camelaram, não pararam. E nem mesmo os que pararam esqueceram lá na rua de chegar. Um abraço, e agora é fato, eu encaro, mesmo que esteja na margem. Que sucesso aqui no rap não é clipe com Camaro. Inverte o verso, é sem mistério, corre certo, é só por cérebro. Não vem pagar de rei, sobrevivendo no Sodexo. Na prestação dos boot, é só mesmo os abutre que te ilude, não se ilude. Isso aqui não é Hollywood, é pancada na cabeça pra você tomar tenência. A incidência de um erro, percebeu que não é senha. Então entenda a paciência, mas não perda a resistência. O que compete nessa vida é ter mesmo competência. Quantas chances você tem pra poder mudar a história? Fazer do rap sua glória. Investir no som, acredita no impossível. Vai lá, fazer do rap seu hino. Quantas chances você tem pra poder mudar a história? Fazer do rap sua glória. Investir no som, acredita no impossível. Vai lá, fazer do rap seu hino. Arquitetura pronta, vai na fila, pega o kit. Alienação ou liberdade, é você quem decide. Apronta o revide, fecha o punho, segue em frente. A luta é coletiva e começa pela mente. Vicente nós, sempre correndo por nós. Só voz na luta intensa, fortalecendo a voz de quem andou nas ruas, contemplando a função. Honrando a maloca, dando pé pra imaginação. Vai pelo som, solta o som, deixa o som. Alimento a alma em alto e bom som. Sobrevivi na rua e sei bem como é que é. Tentada com celé, só pra se manter em pé. Testei minha fé, pensei que nada mudaria. No fundo de um barraco fui pensando o que faria. Somei com cada irmão e vi na ideia a remoção. Só ironia, agora o rap é profissão. Quantas chances você tem pra poder mudar a história? Fazer do rap sua glória. Investir no som, acreditar no impossível. Vai lá, fazer do rap seu hino. Quantas chances você tem pra poder mudar a história? Fazer do rap sua glória. Investir no som, acreditar no impossível. Vai lá, fazer do rap seu hino.